tema dessa noite, então, é injúria e maledicência. Injúria é ofensa. Injuriar é ofender. Maledicência é falar mal. Nesse nosso mundo, e a gente só conhece esse, né? É muito comum essas atitudes de injúrias, de maledicências. Nós produzimos isso. A gente normalmente julga os outros, mas nós produzimos isso. Nós falamos mal, nós ofendemos. A questão é que a gente possa olhar para dentro de nós e perceber quando nós estamos fazendo isso e o porquê nós estamos fazendo isso. Nós temos alguns guias que nos dizem os porquês. Normalmente são tendências bastante atrasadas, primitivas, que nós ainda carregamos. Porque quando a gente fala mal de alguém, quando a gente ofende alguém, a gente está com uma intenção, muitas vezes, de querer simplesmente rebaixar aquela pessoa. Como se esse ato fizesse com que nós nos elevássemos. É uma loucura, a gente poderia dizer. Mas a gente, de uma forma inconsciente, a gente acredita que isso funciona. Essa gangorra. Baixando um, o outro sobe. Não é assim, né? Todos nós somos medidos, se é que somos, mas é por aquilo que nós fazemos. Não é pelos outros. Então, não adianta eu colocar o meu ponto de referência no outro. Eu posso sim olhar para outra pessoa e tentar perceber o que ela faz, seja de positivo ou negativo, no sentido de aprendizado para mim, como um guia do que eu devo ou do que eu não devo fazer. Através da observação a gente pode se desenvolver, mas essa comparação ela não pode ser para justificar o que eu faço. A gente gosta muito de sempre dizer, né, quando a gente faz as coisas, dizer, ah, mas o fulano também faz. Ah, mas ele é pior. A gente joga sempre para fora para tentar amenizar o que nós fazemos. Nós acabamos fazendo as nossas coisas e acabamos tendo um julgamento muito atenuante sobre aquilo que a gente faz. A gente é muito condescendente com nós mesmos e muito críticos com os outros. Então, qual é o espelho que eu devo usar? O que reflete a outra pessoa ou o que reflete a mim mesmo? São mais alguns dos sintomas que a gente tem que perceber para poder se conhecer. Porque dessa forma a gente vai percebendo como a gente é. Se a gente só olha para fora, a gente não se conhece. É muito mais fácil, por um lado, porém, a gente vai criando um problema grande e não vai resolvendo. Tem uma frase que diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então a gente podia até perceber nisso, né? O que eu falo durante o dia? Nesse sentido do que nós estamos trazendo hoje, de ofensas ou de falar mal. Como é que eu estou me posicionando referente a isso? Por quê? Por que quando tem um grupo de pessoas que estão lá falando mal de alguém, e esse alguém pode até nem ser alguém que eu conheço, alguém do meu círculo, né? A gente gosta às vezes de falar mal de gente que está bem longe, dos políticos, é um prato cheio, falar mal de político parece que está certo, que todo mundo faz. Mas a gente sempre tem uma colherada a mais para acrescentar, né? A gente não entra ali e tenta amenizar. Ou não é bem assim. A gente ajuda a aumentar o bolo. Toca mais fermento. Do vizinho, do amigo. É uma prática tão interessante essa, e doentia, que a gente fala mal até de quem a gente gosta. Às vezes a gente fala mal dos familiares da gente. Então imagina, se a gente fala mal de quem a gente gosta, o que a gente faz de quem a gente não gosta? Que daí a gente aproveita, né? Para trazer lá de dentro aquela oportunidade de repente me vingar daquilo que me foi feito, ou daquilo que eu vi, enfim. Tem um monte de situações que a gente vai colocando para fora. Mas a grande oportunidade que a gente vai tendo é poder ter consciência do que a gente está fazendo, do que eu estou manifestando. Por quê? Será que realmente isso, quando chegar no fim do dia e eu avaliar aquilo que eu fiz durante o dia, normalmente a gente não quer nem avaliar, porque se a gente vai avaliar, a gente vai ver que tem um monte de coisa que não é bom. Então a gente já vai dormir meio que direto, já vai tentando embarcar direto no sono, sem pensar, sem precisar olhar. Porque às vezes o reflexo disso não é nada positivo. Só que é muito mais fácil fazer isso do que realmente provocar uma mudança. A gente está sempre tentando fazer com que o mundo se modifique. Todo mundo quer um mundo melhor. Todo mundo reclama de que a nossa sociedade ela está doente, de que ela manifesta várias situações que não são boas, mas a gente fica só esperando. Pior do que esperando, a gente fica contribuindo para que isso fique ruim. Então, na verdade, eu estou alimentando esse processo através do que eu faço. Todos nós, de alguma forma, nós estamos alimentando esse processo. E nós precisamos ter coragem para fazer o contrário. Para romper com toda essa sequência que a gente fez a vida toda. É tão humano falar mal, né? Talvez seja o hábito mais humano que a gente tenha, falar mal do outro. Só que isso é negativismo. Negativismo. E a gente sabe o que é negativismo. Negativismo é o contrário do positivismo. Se a gente fizesse uma escala de positivo e negativo, a gente sabe que Deus está do lado que é o positivo. E quanto mais eu me aproximo, mais longe eu fico. Se a gente olhar de uma forma bem material isso, positivo e negativo, e a proximidade de um me afasta do outro, a gente vai entender, talvez, de uma forma mais real, de que eu preciso me aproximar. Porque todos nós, todos, a gente reclama todos os dias de várias coisas. Não só de coisas externas, mas de problemas que nós trazemos, que estão acontecendo conosco. Todos os dias tem alguma coisa que me incomoda. Da onde vêm essas coisas? Será que eu estou vibrando positivamente ou eu estou mais para o lado negativo? A gente sabe que o nosso dia é assim, ó, é um sobe e desce. E a gente tem que tentar fazer com que seja mais leve, mais próximo do meio. Não tão para cima, não tão para baixo. Porque se sobe muito, desce rápido. A gente tem que tentar manter coerência nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Muitas vezes a gente não verbaliza, a gente não vai lá no grupinho e fala, mas a gente pensa, a gente negativamente pensa. Isso manifesta quem nós somos. Então, esse olhar interno de começar a nos conhecer é que é necessário. Porque são essas pequenas mudanças que cada um de nós vai fazendo na sua vida, efetivamente, é que vai fazer com que o mundo seja melhor para nós. Porque o mundo é. Tem gente que acha que é muito bom, tem gente que acha que não é. Mas ele simplesmente é o mesmo. São as nossas visões que dizem como ele é. Então eu tenho que parar, às vezes, de ver de uma forma tão ruim, tão pessimista. A gente, às vezes, não acredita que vai mudar, que vai ser melhor, porque a gente se baseia só sobre um ponto de vista, o ponto de vista negativo. Nós temos todos a mesma capacidade, todos. A gente fala de espiritualidade e a gente sabe que eles estão ao nosso lado. Os dois lados, aqueles que querem nos ajudar de acordo com a nossa intenção. qual é a minha intenção? Se eu quiser falar mal, eu vou ter assistência para isso. Eu vou falar mal, vou falar muito mal. Eu vou ter assistência. Se eu quiser falar bem, eu vou falar bem. Vou falar muito bem, porque eu também vou ter assistência para isso. Mas é eu que decido qual é o caminho que eu quero seguir. O que que eu quero falar? Não adianta dizer, eu estou com uma obsessão, ou meu amigo, ou na minha família, no meu serviço. Não adianta a gente colocar a culpa no externo. Nós decidimos o que nós queremos. Nós fazemos. A nossa vida, já está escrito, nossa vida. Nós determinamos. Não está bom? Vamos fazer melhorar. Vamos procurar. Vamos arregaçar as mangas, né, como se diz. Vamos caminhar mais para o lado positivo. Dá até para a gente fazer um gráfico em casa, né? Bota lá num papel lá. E tenta ver como é que é hoje, como é que foi. Mais para lá ou mais para cá? Talvez a gente se surpreenda. Ou talvez a gente consiga o impulso necessário para começar a se controlar mais.